O que, que nós podemos, cada um de nós, porque isso aqui é mais individual, né? O que, que nós podemos levar de 2022? Eu vou tentar abordar o tema seguinte. O que, que nós aprendemos, as lições que nós aprendemos em 2022 e as lições que nós passamos para que os outros aprendessem de nós aquilo que nós necessitávamos ensinar a eles. Então, a nossa vida é uma verdadeira política do Tomacai e da lá. Então, eu, particularmente de mim, porque isso aqui eu não posso falar de ti, porque cada um sabe aquilo que passou esse ano aqui. O que eu posso dizer que eu aprendi esse ano aqui é que o corpo humano é uma máquina perfeita, gente. O corpo humano, não existe máquina perfeita que nem o corpo humano. Eu passei por poucas de boas, eu passei por 3 cirurgias, eu passei por um monte de rádio, quimioterapia, e eu estou aqui. Consegui dar a volta. Aprendi que a dor, ela te leva. Porque se não se aprende pela dor, se aprende pelo amor. Mas como talvez o meu karma atual dessa existência tenha sido aprender pela dor, ótimo, aprendi pela dor, muita dor, e hoje também. Então, ensinei outros a suportarem a dor, aprendi que não se deve se meter em política, aprendi que não se deve se meter muito em futebol, aprendi que a família é tudo, gente. A família é tudo. Desculpe, mas eu me emociono. Né? Aprendi também que os amigos são tudo aquilo que resta para nós. Não vamos desprezar nenhum. Vamos tratá-los bem. Família, filhos, amigos, tios, tias. Porque dessa vida a gente só leva a vida que aqui a gente leva. Eu aprendi esse ano mais do que nunca de que é certo nunca vai dar errado. E que aquilo que é errado nunca vai dar certo. Isso é filosofia, gente. Isso é um homem sábio que me ensinou uns 30 anos atrás. O que é certo nunca vai dar errado. E o que está errado nunca vai dar certo. Essa é a questão. E aprendi que a dor, ela é suportável, sim. Por que não? Chega até um certo ponto que tu aguenta. Que nem eu estou aguentando agora, no osso. E tudo bem, eu consigo falar. Tive problema que a parte do corpo é uma parte mecânica. É uma mecânica, o corpo é uma mecânica perfeita. Então, me faltou um pedaço de língua, o dente foi para dentro, a bochecha veio para dentro e eu comecei a me morder a bochecha por dentro. Fez uma ferida. Sorte que tem uma dentista amiga minha aí, inclusive trabalha na casa aqui, que resolveu o problema. Então, vejam bem, só pelo simples fato de eu ter aprendido nesse ano que a máquina humana é perfeita e tudo aquilo que nós passamos, se é de errado, é por nossa culpa. De alguma existência, de alguma coisa dessa existência atual ou de alguma coisa de uma outra existência, que é aquela tal e famosa lei da causa e efeito. Isso a gente não vai fugir nunca, gente. Nem aqui, nem lá no mundo de regeneração, aquilo que estão fazendo nas guerras, quem está fazendo hoje vão pagar numa outra existência. E aprendi assim, e ensino para vocês, não escutem balela para isso que está acontecendo. Vamos dar uma importância maior a nós aqui dentro, ó, a nos sentirmos bem, nos sentirmos acolhidos pela família, pelos amigos, pelas pessoas que estão junto com nós no trabalho, os colegas. Vamos respeitar, vamos ser bons, porque daqui a gente não leva nada, gente. Eu posso dizer que quase duas vezes estive no outro lado, mas eu me senti muito bem. E posso, tenho a certeza absoluta que o meu guia chegou no meu lado. Ele está aqui agora. Ele disse assim, não é tua vez, cara. Não é tua vez. Tu vai ter que pelear muito ainda nessa existência. Tu vai ter que ainda fazer muita coisa pelos outros. E é o que eu tentei começar a voltar a fazer. E as lições que nós recebemos foram essas. E aí a cada um, eu acredito que cada um, agora eu não vou dizer quais lições que eu tentei passar para outros, porque isso aí seria assim, até arrogância de minha parte. Seria até uma, como é que é, uma coisa arrogante, prepotente, né? Dizer assim, não, eu ensinei tal pessoa isso. Não, não, não. Cada um faça o seu exame de consciência e perceba. Faça o exame de consciência e percebam o que, que vocês aprenderam nesse ano aqui. E se vocês botarem na balança, vocês aprenderam mais ou ensinaram mais? A balança teria que ficar exatamente assim, ó. Perfeita. Somos humanos. Os humanos, eles têm necessidade de ensinar a quem não sabe aquilo que a gente sabe. Então não sou eu que vou dizer aquilo que eu fiz de bom ou que não fiz de bom. Já disse, seria muita arrogância de minha parte. E vocês, a minha sugestão é que vocês façam sim um exame de consciência e percebam o que, que vocês aprenderam nesse ano meio conturbado, né? Com guerras, com políticas diferentes, com um monte de conturbação, tanto nacional como internacional, milhares de pessoas morrendo, crianças, entende? Então, qual é a lição que a gente tira para nós disso? Nós precisamos tirar uma lição. Primeira coisa é rezar por eles, principalmente pelos chefes. Aqueles são aqueles que mais precisam ser iluminados. Os chefes, os comandantes, aqueles que estão na frente. Porque os outros fazem aquilo que eles querem. E o que eu aprendi é isso aí. Eu, de certa forma. E o que ensinei, eu sei que foi bastante coisa. Mas não cabe a mim aqui me vangloriar, ser prepotente e dizer, ó, eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Isso não é inerente ao ser humano. O ser humano faz o bem, não importa a quem e no momento que é necessário, gente. Então se lembrem sempre disso. Foi um prazer falar com vocês. E se lembrem do que vocês fizeram de bom. Segurem para vocês. Humildade. Humildade, Senhor. Humildade é o cerne da nossa mente. Faça o bem, não importa quem e quando for necessário. E não fale para ninguém. Muito obrigado, tá?